tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. I'm ouro e platina.